aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Em um violão que é pras noites de lua, em uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Beleza, meu irmão? Sabadão, dia 10, no Bar da Boa. A noite do caô, viu? Todo mundo convidado! DJ Vaval, DJ Jojo. Também vai ter a escolha da rainha do carnaval, da ilha. E a escolha da Miss Gay. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E o quê? E se for preciso, a gente aumenta depois. Diz aí, vai. Tem um violão que é pras noites de luar. Tem uma varanda. Que é minha e que é sua. Vem morar. E é pra dançar, bem agarradinho, meu irmão. Seu amigo de Santo Digital. Já estou por aqui. Você veio pra me fazer feliz. A minha vida alegra. Sendo fruto do amor. E o que, Mega? Para sempre vou te amar. Menina, criança, linda, que o amor tão bonito, a vida te fará feliz. Vou te amar até o infinito. Só que ele é apaixonado pela sua esposa, pela sua namorada, meu irmão. Bora curtir essa sequência gostosa. Menina rara, beleza. É o meu céu, é minha estrela, o bacana do meu coração. Me enche de alegria, brilha mais do que o sol. Por isso eu vou gritar seu nome. O nome dela é Carol. Pode, Alexandre. Caroline. Olá, especial Carol. Para o meu, para o seu, para o nosso empresário Arlen. Arlen Rodrigues. Rafael Teletanes, esse é o original. E que é sócio majoritário aí, o Super Popstar. Estamos chegando. Manda 007. Quase que acaba tudo, quase que o nosso amor escorre pelo ralo. A seu mundo falou que a raiva tem explicação, que é quase a metade de um coração apaixonado. Do que sobra um terço é ciúme, e o resto é amor que você não assume. Já que é assim, eu pego minhas roupas, vou juntando os trapos. Você se me pega no braço e aí fala. Eu fiz amor, não fiz a mala. Uma briguinha de nada, era o que a gente precisava. Eu fiz amor, não fiz a mala. Descobri toda a nossa raiva em mordida digital. Eu fiz amor, não fiz a mala. Uma briguinha de nada, era o que a gente precisava. Eu fiz amor, não fiz a mala. Descobri toda a nossa raiva em mordida digital. Eu fiz amor, não fiz a mala. Manda 007. Vamos dançar! Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com a rica. Pior que tá, não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou, no rádio do boteco alguém ligou. Bora preparar aí, gente, pra mais uma rodada, tá bom? E coração de bebo não guarda rancor. Valendo agora aí o liquidificador. E aí lascou. Vamos se preparar aí, lembrando, rapaziada. Cartela de bingo, 3x10, meu irmão. Corra lá com a nossa grande amiga Malena, adquira a sua logo. Três cartelas por 10 reais, tá bom? Bora aumentar a sua sorte aí. 007. Corre, corre, corre. Manda 007. Minha resposta é sim. Onde está? Quer me levar? Eu deixo tudo aqui. Porque tudo sem você não é nada. 3 por 10. Na mala, me bota no colo. Cartela de bingo, 3 por 10, tá bom? Posso é ficar sem você. Eu te adoro. Vai, Sinibelidão! Viver! Como é que é? Ei, ei, ei! Me leve aonde você for, carregue nos seus braços, pra eu não perder nenhum dos seus abraços. Pra tocar seus lábios, posso ser batom. Seu subconsciente, como é que é, então? Te como um sonho bom. E se achar que desse jeito eu ocupo espaço, então posso ser. Sabe, rapaziada, também que dia 24 e 25. Capaz, seja 90% mais que confirmado, a gente lá em Afuá, parceiro Elisandro Digital, junto com o Ronino Considerado, Casarão da Barduca, meu irmão. Manda 007. Como é que é assim, do? Minha resposta é sim, pra onde você quiser me levar. Tá vindo aí do meu lançamento oficial. Eu deixo tudo aqui. Nossa aparelhagem super bom, está, tá bom, gente? Vai Macapá no Sambódromo, vai ser bom demais. Vai ficando a expectativa, né, Lisandro? Sem você, eu te adoro. Sem ti não sei viver. Cartela de bingos, 3 por 10. Corra lá com a nossa amiga Marlene, Malena, e adquira a sua logo, tá bom? Não perder nenhum dos seus abraços. Pra tocar seus lábios, posso ser batom. Seu subconsciente com Alexandre Magnífico, meu irmão. Estamos chegando em Mazagão também. Então posso ser salto do seu sapato. Trabalhar, vem trabalhar. Marca passo, seja a solução. Pra eu ficar bom. Como é que é, senhor? Só pra quem tá apaixonado. 007. Puxa, gatinha, vem dançar, vem. Vem. Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu. Que distância cruel. Assisto o tempo. Cartela de bingos, 3 por 10, gente, corra lá. Aumente a sorte, tá bom? Olhando, já tem bicicleta, cesta básica, ventilador. Saudade do meu coração, só quer te ver de novo. E a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Só existe. Valendo! Você. Valendo o ferro elétrico, tá bom? Bora se ajeitar logo aí, gente, pra gente começar. Nessas horas, meu sorriso é passageiro. Compre a sua cartela no valor de 10 reais. 3 cartelas por 10 reais. Valendo aí o liquidificador, tá bom? E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro. Eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. Banda 007. A estrela do som, Popstar. Estrela do som. Vai se ajeitando que já já eu chamo. Como é que é, então? E essa gata é bailarina. Ah, e quando dança, cabelo voa. Quem sabe eu assim, Dom? É que ela combina, se joga em pena. Divina mulher com rosto de menina. E essa gata é bailarina. Sexta-feira, baladeira, liga para mim. Como é que é? No esquenta, a pimenta, o selfie que castiga. Na balada, acelerada, cena do DJ. Só pras meninas solteiras assim, não vai. Yuri Martins. Grita, vai. Vem dançar, vem dançar. Diz, vai, vai. Você vai sentar por cima. Ronildo vai te ensinar. Tu pediu agora, toma no adiado. Ronildo considerado. Menina, como é que é então, senhor? Você vai sentar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Só quem sabe canta bem alto, senhor. E agora, senhor?